Controle OTAR 35, 20, vai atingir o 190. Salvador, TAM 3520. 3520, controle Salvador na escuta. Dirigindo 190. Entra, mantenha. 3520 Cosima Pro. Escuta pra você. A Pro? Oi? Confirma Pro, tá mantendo? Só de conta. Serviço radar encerrado. Meia, 2 milhas nordeste de Salvador. Mantenha nesse de voo 190. Chama agora o controle Aracaju. 120, decimal 3. 203, bom dia. Mandou bom dia, gol no 161, informação gol, pela autorização. Barulho. Voo no 161, autorizado Guarulhos, via peso 10, nível 360. Decolada a pista 10, após a decolagem curva à direita, na saída da Euleda Motiva. Transponder 5054, controle 120, decimal 8. Guarulhos, via 360, peso 10, decolada 10, primeira curva à direita, saída da Euleda Motiva, pista 50. 4, o controle de Salvador, 208, voo no 161. 161, cotejamento correto, chama pronto, pushback acionamento. Está pronto, pushback Equador, voo no 1-1-6-1, puxa acionamento no 2. Voo no 1-6-1, autorizado, chama táxi. Autorizado, chama táxi, no 1-6-1. Estão no gol? 1161 para o táxi, 173, bordo, 4 horas e 15, galeão. O número 1 no táxi autorizado, direita, Índia, até o ponto de espera da pista no 0. O ponto de espera, torre, número 8, decimal 95, QNH 10 no meio. Direita, Índia, ponto de espera chama torre 1895, QNH 10 no meio, o número 1. Salvador, boa noite, gol 1161, ponto de espera, dono 0. 1161, autorizado, alinhar e decolar, pistola 0, vento calmo. Ainda cola, pista 1-0, gol no 1161. Decolado 224, controle 1201, decimal 8. 208, bom dia. Controle, bom dia, gol 1161, decolou na Dael. 1161, bom dia, contato radar na decolagem, sua via saída da Dael, transição módica para o nível de voo 360. Subindo para 360, pessoa da saída. Seria possível para o de Mátiva? Autorizado, está presente, direto Leda. Direto Leda, no ano meio. Controle Salvador, voo 9406, informação, voo. Voo 9406, controle Salvador, bom dia, sem identificação, deixa para o nível de voo 050, está presente, foi na proa de Itapu para chegada a Mari, ajuste altimetro no 0 no 6. Chefe, voo 9406, autorizado para 5 mil pés, já havia sido anteriormente autorizado para o Itapu. para o procedimento IDS do fiscal 10. Confere com o 9406, voe na prosa em SAP para a chegada à Mari. Confere com o 9406. Quando o Ligeiro desvia à esquerda para ele estar marcando. Controle Salvador CS, autorizado desvio para marcação, gol 9406. 9406. Gol 1161, chama agora o centro Recife. 125 decimal 1 ao término. 133 decimal 95. 513395, voz. 9401, está autorizado a final do procedimento LS-3310, desça para 2.000 pés, altímetro 10 no meio, reporte estabilizado. Gol 9401, autorizado para 2.000 pés, 10 no meio, consulta a possibilidade de voarmos Sierra Vitor 366 para final do procedimento Whisky. Gol 9406, da presença foi na Pro do Serra Vitor 366, desça para 2.500 pés, altímetro 10 no meio, está autorizada a final do procedimento LS Whisky, questão 10. 7, torcida autorizada para 2.500 pés, 10 no meio, reportará estabilizado. estabilizado no leste, com 9406. Com 9406, completação do segmento LS, chama agora a torre em 118.95, composto. 118.95, obrigado, bom dia. Torre Salvador, gol 9406. Gol 9406, avistado, Kenegão no 0 no 6, autorizado pouso, pista 1 no 0, vento calmo. Pouso autorizado, pista 1 no 0, gol 9406. O 9406, nós somos 44, libera direita, solo 121.9. Direita, solo 219, gol 9406. Paulo Salvador, boa, bom dia, Gol 9406, Alisson. Gol 9406, taxi Alfa, taxi Juliette, remonta no 4. Alfa Juliette, portão 4 ou no 4? Salvador, poderia confirmar o gate para o voo 9406? Remoto no 4. Remoto no 4, ok, graças.